Você é perfeito. Professor Drúzio Varíola, o espumante mais famoso do mundo. Sou eu mesmo, meu filho. Cara macilenta, pele ruim, olheiras. Há quanto tempo você fuma? Uns 2000 anos, mais ou menos. Eu não vi.